trago à tona. Agora um tema que envenena, que tem como emblema a cena que me dá pena. Da menina descontente, da barriga saliente, que sente que dentro dela há um hóspede inocente. Procura pela mãe, escassa pela vergonha, corre contra a cegonha, pelo chá de maconha, e sonha com futuro sem compromisso. Quer continuar com isso, ser ou não ser um ser tão promíscuo. Produtos químicos são ingeridos pela mãe, provocando fortes contrações. Mas que ações! Já houve casos de bebê que foram decapitados, sugados por aspiração e viram pedaços. Seres humanos que contêm alma e espírito, é onde está escrito em Lucas, primeiro capítulo, versículo 39 a 45. Se aprofunde e viva com baseamento bíblico. E aí, você tá chorando? Já resolveu o esquema? Que esquema? Não vem desconversando não, você sabe muito bem o que eu tô falando. Ainda não. Por que não? Vai tirar isso agora, não quero saber. Vai tirar. Eu não consigo, eu tô com medo. Medo do quê? Vai tirar agora. Não vou tirar. Inocente, culpado. Inocente, culpado no caso. Plano do aborto. Se o feto for ou não for, feito por amor é morto. Com raiva, com dor inocente que sente a dor pra sempre. Vai ser marcada pela agulha de tricô. Entrou do eu, sai o sangue, furou a bolsa. Põe a roupa, sai correndo pro médico com cara de sonsa. Se eu não vim pra jogar pedra em ninguém, nem falar mal de alguém, nem pra julgar, nem provar quem é quem. Mas meu compromisso é com Cristo e nada mais. Quer paz? E não pecs mais. Pois quem pratica essa iniquidade não se esquece. E se não for perdoada por Deus, logo enlouquece. Mas Deus ouve sua prece lá do alto e vê se entenda que o seu maior prazer é que você se arrependa. Não é lenda. Deixe de sofrimento e vá pensando. Ou você quer ver o anjo do juízo perguntando. Inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente, ocupado no caso. Homicídio planejado. Inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente, ocupado no caso. Homicídio planejado. Inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente, ocupado no caso. Homicídio planejado. Inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente, ocupado no caso. Homicídio planejado. Por favor, me responda se tem coragem, mulher, de pegar um revólver e atirar em uma criança qualquer. Depois de ser como um aborto qualificado, se acha pouco um homicídio planejado. Culposo, se você nunca fez, não faça mal a esse ser. E crie bem essa criança que ainda vai nascer. Com dedicação, amor, mesmo com sufoco, peça força ao Senhor e diga não ao aborto. Pois é melhor prevenir do que remediar, porque o pior pode vir e o remédio não poder curar. Se o filho tiver por vir, deixa o vir que é de Deus. Aceite o presente e diga ele é teu. Saúde, condições de criar, ele dará pra você e pro seu filho crescer. Acredite nisso ou você prefere ao contrário. No juízo final, o juiz diga culpado. Inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente, ocupado no caso. Homicídio planejado. Inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente, ocupado no caso. Homicídio planejado. Inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente, ocupado no caso. Homicídio planejado. Inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente, ocupado.